Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Credi Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Credi Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 8 minutos para as 9 horas da manhã. Vamos então saudar os entrevistados dessa manhã. Vamos continuar a falar de política. Hoje a conversa é com o PDT. Quero dar bom dia ao vereador Diego Alves. A gente falava aqui, Diego, sobre a interferência do próprio PT no governo da Dilma, apontando, dizendo quem fica, quem sai, quem faz um bom papel, quem não faz, ou seja, ingerência. A presidente é a Dilma, mas muitas vezes a sensação que se tem é que quem governa ainda é o Lula. O PDT se colocou abertamente no início desse ano a favor da Dilma e contra o impeachment. E segue sendo, então, base de governo. Como é que se dá essa relação? A gente discutia ontem no programa que aqui no Sul, na nossa região, quem defender a Dilma, quem defender o Partido dos Trabalhadores, não vai ser muito bem visto, porque a rejeição dela é muito alta. Como é que se interpreta isso, Diego? Bom dia. Vai dar para fazer campanha novamente, defendendo o governo federal, quando parece que a briga até lá dentro é interna, o próprio PT se engalfinhando com o próprio PT? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia ao presidente Gui, também ao secretário Zorzi. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã. Também a todos os colaboradores da rádio, ao doutor Alfredo Lang, enfim, a população em geral de Chapecó. Eu acho que a política brasileira em si está passando por um momento muito difícil. E nós, a nível municipal, a gente esteve numa aliança no último... como eu já falei nesses microfones, a gente esteve numa aliança no último, na última eleição, lá em 2012. E nesse momento o Partido dos Trabalhadores ele sofre um desgaste, até mesmo porque é um desgaste natural, né, Raquel? Há 12 vai completar o quarto mandato, né? Então são 16, vai completar daqui um pouco 13, 14 anos de mandato já, onde vai se findar com 16 anos no poder. É o que acontece em Chapecó. É o que acontece a nível de Estado, é grupos políticos que vêm comandando. Falar do PDT a nível nacional, a gente sabe alguns rumores. Entretanto, que tem algumas lideranças que o PDT recebeu, mas perdeu outras. Como se nós falar do senador Cristóvão Buarque. Recebemos o Ciro Gomes, mas perdemos o senador Cristóvão Buarque hoje, que é um senador muito respeitado a nível de Brasil, né? Ele é senador do Distrito Federal, mas é um senador muito respeitado a nível de Brasil. Então, falar do PT, eu acho que não é o momento do PT nas eleições do Sul. Está com o desgaste federal. O próprio PT, nas suas internas, sabem disso, mas a relevância que nós temos que fazer e a referência que nós temos que fazer, que hoje as pessoas estão partindo para o lado do voto pessoal. Eles estão votando muito nas pessoas. E nós temos grandes lideranças na nossa região Oeste Santa Catarina dentro do PT. Uma delas, que eu posso falar, é a deputada Luciane Carminati, que eu acho que é uma pessoa que faz um trabalho... supressivo, faz um trabalho grandioso pela grande região Oeste de Santa Catarina. Então, dentre outras situações, eu diria que o PT, até faço um apelo ao PT, que nessas eleições apoiem alguma candidatura, né? Que nessas eleições fortaleçam, mantenham o centro-esquerda, que é a intenção, mas apoiem uma candidatura. Eu acho que está difícil para o PT sair e pedir voto de porta em porta. Não que os deputados ou os parlamentares ou os vereadores de Chapecó e região oeste do PT não estejam um compromisso. Outra, de mais a mais, todos os parlamentares da região oeste que são do PT, todos têm a mesma fala. Se fizeram algo de errado, que paguem. Né? E eu acho que é verdade. Claro, eles estão dentro de um projeto, estão dentro de uma sigla, então acaba respingando sim para eles. Mas, respeitosamente, nós temos que manter, né, a colaboração e o trabalho dos parlamentares do PT da região Oeste de Santa Catarina. Então, eu acho que nós, nesse momento, não é um momento do PT, mas pode ser um momento do PDT, pode ser um momento de outros partidos, do PCdoB, que está aí com candidatura já na rua. Eu acho que o deputado Valduga também saiu fortalecido na última eleição para se eleger deputado estadual, mas assim, respeitosamente, falando das pessoas que participam do Partido dos Trabalhadores, não é, Santa Catarina, a gente tem um respeito e uma admiração muito grande. Ok, eu quero dar bom dia para o presidente do partido aqui em Chapecó, para o Gui Pereira. Gui, a mesma avaliação. Vocês são base do governo da Dilma, vocês reafirmaram isso, o PDT se colocou contra o impeachment. Dá para tomar essa mesma posição de peito aberto aqui em Chapecó, dizer, olha, nós confiamos nesse governo, nós achamos que é possível dar a volta, apesar de todos os pesares, e continuar se mantendo base de apoio à Dilma? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia aos olhos, bom dia nosso vereador, bom dia aos ouvintes, bom dia à direção do jornal, da rádio Gente Condado, doutora Alfredo Lang. É uma satisfação estar aqui presente, aqui mais uma vez. Queria dizer que nós, fazendo parte do governo federal, com o Ministério das Comunicações, é uma decisão tomada a nível nacional, e que não há unanimidade no partido quanto essa decisão, né, que houve. Eu acredito que até foi feita assim, através só da executiva, né, não foi nem reunido o diretório para tomar essas decisões. Então, sabe que isso, então, com isso, há muitas divergências dentro disso. Inclusive, a saída do Cristóvão Buarque é um dos problemas que aconteceu, foi com essa decisão do partido, né? E nós também aqui em Chapecó temos atento a todo esse processo, e a nossa liderança aqui, o nosso vereador, nossas lideranças do partido, todos estão acompanhando, né, acompanhando atentamente, mas nós não temos se comprometido com esse governo que está aí. Nós temos feito o nosso trabalho dentro do PDT, do nosso partido, fortalecendo nosso partido, nossas bases, e seguindo a nossa doutrina, nossa filosofia do partido, para que nós não fizemos uma, não esteja junto, né, desse processo, que a gente também tem um questionamento, que não está sendo correta. Não está sendo correto por tudo que está acontecendo. E o PDT, apesar de ter culpado o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho e agora das Comunicações, é natural que tem feito seu trabalho lá, mas é um trabalho de competência, honestidade. As pessoas que têm lá, que estiveram lá, estão lá, não tem nada que desabone a elas, né? Inclusive, eu queria aqui colocar no ar, para que todos saibam, porque muitos não sabem, na última reunião que nós tivemos a nível nacional, o Lupe levou, inclusive, a folha corrida dele. Não tem um processo sequer que foi a pessoa que mais foi questionada dentro da Ministério. Está aqui minha folha corrida, não tem um processo. O Ministério tentaram me envolver, né, mas infelizmente está aqui para todos do partido ver. Então, quer dizer, outras pessoas não têm que tenha sido envolvidas dentro dessa corrupção que está havendo dentro do governo federal. É natural que nós temos nossa preocupação queremos ter a nossa linha do PDT, seguir nosso caminho, né? Eu acho que nós temos tudo para ter um partido forte, participar nessa eleição com muita determinação, né? Que o partido sempre manteve-se assim, vamos dizer, independente, né? da situação, tanto local como federal e estadual. Né, apoiando o governo federal, como a gente diz, mas não fazendo nada que nós esteja participando. Aqui de Chapecó tem ninguém participando do governo federal, e nem estadual, e muito menos municipal. Então nós temos um partido aqui fazendo nosso trabalho local, nós, fazendo nossa pregação para que nós possamos se apresentar para a próxima eleição. Acreditamos que também esse governo que está aí, como dizia o Diego, está desgastado. Nós já apoiamos o PT na eleição passada e outros também, até para o governo federal, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que tem o momento de avançar e o momento de recuar. E o momento do PT agora é recuar. Dá oportunidade para outros partidos, que seja talvez do mesmo segmento político, para que administre Chapecó. E eles ajudem, né? Apoiem e procurem sair dessa situação que está e mostrar. Quem são essas pessoas que estão no PT? Tem boas pessoas valorosas dentro do PT, mas nesse momento não é o momento do PT. A gente sente, eu acho que até se o PT largar candidato a prefeito, vai passar por constrangimento aí na comunidade em Chapecó, junto aos eleitores, junto aqui, né? Porque é complicado. Eu, sinceramente, se eu fosse, se estivesse no PT e fosse candidato, eu ia pensar duas vezes para ir pedir voto dentro da cidade, porque a gente sabe a revolta que está tendo junto às pessoas nas comunidades. Isso aí pode criar um problema para a própria eleição, né? Olha, é um terreno esse delicado de ser trilhado, de se pisar, porque justamente nós estamos, todos os brasileiros estão muito reativos. Quem defende o governo Dilma, quem ataca esse governo, quem dá base, quem é oposição, a gente não consegue mais encontrar talvez um sentido de equilíbrio, né? Quanto mais os problemas aparecem, quanto mais se investiga, por um lado se diz, mas nunca se investigou tanto, é verdade. O problema é que quando se investiga, aparece o problema, também é verdade. Então, estamos vivendo tempos mais, eu não sei se mais acirrados ou mais emotivos. Eu quero dar bom dia para o Cláudio Zorzi, que é secretário do PDT. Isso divide, né? Como é que se passa agora por um crivo que é a eleição municipal com todos esses fatores implicantes? O Diego Alves já disse, olha, não é um bom momento para o Partido dos Trabalhadores. O Gui diz aqui, a gente meio que se distancia, governo federal é uma coisa, a eleição acontece no município. Vocês acreditam que vão ser cobrados por permanecerem apoiando o governo da Dilma? Vai dar para sair nessa eleição dizendo temos tantos candidatos a vereador, não sei qual vai ser a composição, qual a opção de vocês para compor a majoritária aqui, quem vai ser candidato a prefeito, mas vocês estão preparados para essa cobrança tão olho no olho que provavelmente vai acontecer, estrategicamente vão ter que tomar aquela distância elegante, né? Eu não vou brigar, mas também eu não vou ajudar. Como é que vocês pretendem administrar essa situação? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, nosso presidente Gui. Bom dia ao nosso vereador Diego Alves. Um bom dia também ao menino dos botões lá, né? Que está nos dando a segurança lá para nós fazer o trabalho aqui. Pessoal da direção, os ouvintes, né, do programa. Mais uma vez a gente está aqui no Estúdio Condá, conversando um pouquinho sobre política. Pois é, estava ouvindo atentamente as tuas colocações, Raquel, e também a do nosso presidente Gui e do Diego. Com respeito ao Partido dos Trabalhadores, ao governo Dilma, e eu diria assim, eu acho que a preocupação não é só o PT. Tem muitos partidos que fazem parte da base do governo da Dilma que também estão envolvidos em escândalos, né? E bastante, talvez muito mais escândalos. Partido Progressista, que tem isso, nós temos, por exemplo, o Partido Progressista, nós temos o próprio PMDB, do Calheiros, do Cunha. Do Eduardo Cunha, que parece que está indo, né? Para um lamaçal também danado, talvez a cassação dele se dê bem antes, né? Mas, enfim, então eu não é só a questão da gente, digamos, ter que se defender de acusações numa possível coligação, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer nessas negociações, né? Porque, como diz Milton Sander, na política não tem ponto final, só tem vírgula, né? Então a gente não sabe para onde é e como vai ser a composição ou as composições em Chapecó. Mas se o PT tem explicações a dar, muitos outros partidos também terão que se explicar. Também vão ser cobrados. Opa, com certeza. Olha, eu vou chamar intervalo comercial. Isso é uma análise geral, né? Análise do contexto nacional, porque passa aqui pelo programa tanto apoiadores quanto críticos, né? Passa situação, passa oposição, e o PDT é, sim, situação em termos de governo federal. Agora, nós vamos traduzir essa conversa para o município, porque esse ano tem eleição. Muitos partidos fizeram uma reunião, acho que na semana passada, né? Várias siglas se reuniram para dizer o que é que vamos fazer, né? Vamos apoiar esse projeto, e aí entra a questão do desgaste. Se o PT também já sofre o desgaste de sucessivos mandatos aqui em Chapecó, não é diferente. O grupo que está aí também sofre desgaste, também tem que se reinventar. Tem que dizer, olha, somos o mesmo, mas somos o novo, né? Como o PT, a gente quer continuar governando o Brasil, mas nós temos cartas novas na manga. Como é que fica esse contexto? A gente navega sobre isso depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Terça imbatível. É na Berlanda. Colchões com preços incríveis para você. Conjuntos Box Berflex a partir de R$ 599 à vista. Colchão solteiro Berflex com 40% de desconto. Só R$ 139 à vista. E mais, aproveite o super feirão de colchão Berflex. Nós fabricamos e vendemos ainda mais barato. Muito mais barato. Mas é só até o dia 1º de março. Gostou? Na loja tem muito mais. Berlanda, 25 anos perto de você. Comprar barato. Alfana, para servir o freguês, resolveu baixar os preços de vez, vendendo até pelo preço de custo. Confira. Travesseiro Santista a R$ 8,90. Cobertores de casal apenas R$ 19,90. Mantas em microfibra de casal a R$ 29,90. Plástico a partir de R$ 4,90 o metro. Barbante Euro Roma a R$ 9,90. Camisas Gola Polo masculinas a R$ 16,90. Calça social masculinas a R$ 27,90. Calças jeans AR Jeans adulto a R$ 23,90. E para facilitar, Alfana parcela tudo em até 5 vezes sem juros. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Pare! Até quando você quer mandar e aumentar minha dívida? Pare! Suas taxas e suas condições são tão esquisitas. Até quando você vai complicar sua vida financeira? Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. Tijolos 8 furos a R$ 590 o milheiro? Acredite! A Badalote Materiais de Construção tem tijolos 8 furos, 9x19x24, apenas 20 peças por metro quadrado, da melhor qualidade, na quantidade que você precisar e com entrega rápida por apenas R$ 590 o milheiro. Não tem comparação. Badalote Materiais de Construção, aqui construir ou reformar custa bem menos. Aceita cartão Visa e Master. Na São Pedro, telefone 3322-2932 em Chapecó. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. A Schumann te dá um mundo de tecnologia pronto para você e com a melhor condição. Toda loja em 10 sem juros no cartão. Notebook Acer com 4GB e HD de 500, só 10 de 199,90 sem juros. TV LED Samsung 32 polegadas, 10 de 144,90 sem juros. E Samsung Grand Prime com câmera frontal, só 99,90 ao mês em 10 sem juros. Schumann, vem para cá, realiza. Quando cada um participa, a vida de todos melhora. Com mais vagas em creches, mais serviços de saúde, praças, iluminação pública, obras. E tudo graças aos recursos do IPTU, que são totalmente investidos em Chapecó. Por isso, fique em dia. Pague à vista até 11 de março e aproveite o desconto de 5%. IPTU 2016. É você fazendo Chapecó cada vez melhor. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas, 15 minutos, a gente continua a conversa porque circulam informações de toda ordem, partidos começam a se mobilizar, mudou o calendário eleitoral, deu mais um tempinho então para que se converse. Por exemplo, na última semana de fevereiro, houve reuniões com muitas lideranças e muitos partidos. Olha, pelo menos uns 10 se reuniram para discutir o futuro de Chapecó. E aí, entre pequenos e grandes, protagonistas ou não, mas seria a repetição dessa fórmula que segue aqui em Chapecó deste grupo. O PDT não está na listinha de ter participado da reunião, não esteve presente. O que é que vocês imaginam para esse próximo pleito? Vocês têm um vereador? Há tempos não elegiam, né? Então conseguiram eleger um vereador. O partido fez um caminho inverso até nesse aspecto. Mas o que, que vocês pensam, então, para 2016 aqui em Chapecó? Qual vai ser o papel do PDT? Olha, nós do PDT, nós se preocupamos, ao longo desse tempo, em constituir uma boa chapa de candidato a vereadores. Até ontem estava fazendo um levantamento, fiz uma lista, nós temos hoje com pré-candidato 32 a vereador. Então, acho que é um bom número. Nossa, 32? É, 32 pré-candidatos. É natural que muitos chegam no momento de se desistir, mas como também outros que vêm... né? Outros que vêm e querem também participar, né? Mas no momento nós temos pré-candidato 32, né? Está listado, é natural, eu faço uma avaliação, vamos admitir que 10 desista depois quando chegar na hora, que vai fazer uma análise mais profunda, ou cria, ou acontece alguns problemas, porque isso aí é ao longo da nossa construção, mas no mínimo nós de 20 a 25 vamos ter, né? Que vai estar participando da nossa eleição. Isso é importante, nós devemos ter lideranças fortes que deverão ainda estar assinando conosco agora até o dia 2, né, até antes, que já estão bem assim, fizemos tratativa já bem avançada, né, que a gente não vai aqui divulgar os nomes até para não haver atrapalho, porque está todo mundo à caça das lideranças em Chapecó, né, e nós também temos que fazer a nossa estratégia. Estão prospectando, né, possibilidades. É a nossa estratégia, mas nós pretendemos ter uma chapa muito forte de candidato a vereador para nós eleger não só um, como foi o Diego na passada, mas sim o dois, ou até uma possibilidade de um terceiro. Mas nós estamos trabalhando para isso, o partido está fortalecido, né, tem essa nominata, foi um levantamento feito estrategicamente, que a gente fez uma análise profunda dos que se colocaram, e a gente sabe que nem todos chegam na hora H, vão ser candidatos, porque alguns desistem, né? Mas nós também temos preparado, se tiver que enfrentar a majoritária, nós temos candidato para apresentar, para ser candidato a prefeito, até eu entendo que nessas discussões todas que está havendo aí, nós ainda não fomos convidado para participar, e se nós for convidado, é natural que nós vamos analisar e vamos discutir, vamos também participar, até para a gente que está atento quanto à política de Chapecó, mas a gente sabe que já está havendo uma coligação de 14 partidos, né? Que nessas primeiras reuniões que houve, aí, pelo que eu tive de informação, teve 14 partidos reunidos. Nós já tinha 16 na prefeitura. E a população de Chapecó também não está avalizando muito essa conjuntura de muitos partidos, até porque vira depois no que virou aí, né? É, cargo de confiança para cá, para lá, e endividamento, pessoas lá só para tomar espaço, mas na verdade só vai receber e não faz nada dentro da prefeitura. E eu acho que tem que ser mais enxuto, né? Tem que ser talvez uma coligação de uns partidos mais afins, né? Eu penso, no meu pensamento, que PMDB, PDT e próprio PCdoB, o PT, deve estar tudo junto num bloco. Esses são os partidos que sempre foram de centro-esquerda. E outros que queiram nós participar conosco, né? Com esses partidos aí, eu acho que poderá ser formada uma via importante para disputar essa eleição no Chapecó. Olha, nessa reunião, Gui, falada, que a gente relacionou, ou que foi informado, que estiveram presentes, foram, olha que salada, dos 14 partidos, o Gui acertou na mosca, né? Porque teve uns que não foram, mas mandaram representantes. Então, PSDB, PR, PP, PMDB, PTB, PSC, PRB, PPS, PSDC, PPL, PV, PMN, PSL e PT do B. É uma sopa de letrinhas. Será que se acerta? Aí o que eu digo, ó, não li o nome do PDT aqui não. Mas esse centro-esquerda, dois pelo menos bem representativos estavam na reunião. Dá para trazer, dá para construir, por exemplo, com o PMDB de Chapecó, dá para construir com o PC do B aqui, que também não está relacionado nessa sopa de letrinhas. Esse fator Valduga, essa terceira via, não sei se o vereador, como é que entende isso, é para ser levado a sério, é um balão de ensaio, porque são três possibilidades. Esse projetão aqui de encontro de 14 partidos, a oposição que geralmente é liderada pelo Partido dos Trabalhadores, e surge agora o nome do Valduga, uma terceira opção. Dá para pensar em construir, por exemplo, uma quarta? Olha, Raquel, pelo que a gente sabe de comentários nos corredores, desembarca dessa lista em vários partidos. Não, né? Permanecem. Não permanecem nessa lista. Então, se fala até numa quarta via em Chapecó, que eu acho muito difícil. Mas a política, ela até os 40, até eu não ver a ata lavrada, eu não vou acreditar. Até mesmo porque eu estou tomando esse conhecimento agora, porque, no entanto, como sou um vereador de primeiro mandato, a gente não tinha muito conhecimento, mas se esforçou, foi atrás e está aprendendo, e cada dia que passa é um aprendizado maior. A gente vê que na política a gente só sabe depois que foi lavrada a ata e se alguém não consumir a ata, né? Porque já... Meu Deus, ainda tem isso, tem isso, guardar a ata isso no cofre para não sumir. Isso acontece muito nos 45 do segundo tempo. Mas eu acho que assim, ó, a gente não pode menosprezar nenhuma candidatura, tá? E eu também não vou me posicionar nem contra nenhuma candidatura, porque eu não sei com quem eu vou estar. É que nem eu falei no passado. No governo do estado de Santa Catarina, na última nós não estávamos com o Colombo. Na última eleição nós pedimos voto com o Colombo, para o Colombo. E o nosso deputado está lá na Assembleia e ainda o Colombo não chamou para conversar. Então, quer dizer, nós pedimos voto para o Colombo, mas ainda não estamos no governo, estamos fazendo o nosso papel. E com uma condição, participaremos de qualquer governo, de qualquer candidatura, mas com independência. Nós temos que ter o livre-arbítrio dentro da Câmara, dentro das ações, de defender a população. Porque quem nos coloca lá é o povo. Pois é, então nós não podemos ficar submisso a um projeto. Nós não podemos ser um cartório homologador do processo do prefeito. Se eu participar de qualquer governo, posso participar de qualquer governo, mas eu vou ter a minha independência dentro da Câmara como eu tive nesses 3 anos e 2 meses que eu estou lá. Mas, Diego, aí fica aquela... Eu entendo o sentido até da frustração. Poxa, a gente foi para a rua, a gente pediu voto, mas aí quando se pede voto para o Colombo, se pede porque se acredita que é a melhor opção para Santa Catarina ou se pede voto dizendo, ó, poxa, fizemos a nossa parte, cadê a gente no governo? Cadê o nosso cargo? Não tem como dissociar isso na política. Não é nem questão de cargo. Não estamos esperando o Colombo para nos dar os cargos. Nós estamos esperando o Colombo até mesmo para fortalecer as nossas pautas. Tem muitas pautas que o deputado tem lá, que tem uma briga a nível estadual. Uma delas é a classe dos professores, né, que ele defende muito e fez vários discursos nessa linha, que é esse o reconhecimento que nós precisaríamos do governo. Sentar com o governo e o governo aceitar as opiniões do PDT em nível de estado. Então, mas para finalizar a fala do estado, não é cargo que o PDT espera. E nós, se eu participar de qualquer uma das candidaturas que estão aí postas, e eu tenho mais para falar, independente ou da candidatura do Valduga, ou da candidatura do Buligon, ou da candidatura da Luciane, são candidaturas novas, outro governo, outro projeto, até mesmo porque, se nós pegar exemplo do prefeito Buligon hoje, ele vem num projeto que era do Zé. Se ele for candidato, ele vai fazer um projeto dele, que eu acredito que seja um projeto dele. Então, quem participar de um novo governo vai fazer uma nova história para Chapecó. E eu acho que é isso que nós precisamos. E o que que Chapecó precisa hoje? Não sei se vocês internamente no partido, porque olha como é confuso esse ano. Tem que se lançar nomes, mas tem que se lançar nomes, na teoria, nomes que defendessem um projeto. Quando se fala tanto em nome, tem que trazer liderança, esperar que a liderança mude, convidar e ver se ela vem. Nisso tudo, alguém senta e diz, mas espera aí, existe um projeto para Chapecó ou é mesmo letrinha e nome, tudo colocado dentro de um liquidificador? O PDT para pensar o que seria um divisor de águas, que aposta que se poderia fazer de forma diferente para governar o município? Existe uma reunião de pauta de trabalho? Olha, eu tenho sempre colocado nas minhas posições que é o seguinte, quem pegar a prefeitura de Chapecó vai ter um árduo trabalho. Mas eu acho que não é difícil, porque uma prefeitura que tem 2 milhões de arrecadação dia, eu acho que dá para fazer um bom trabalho. Mas, lá dentro da tua casa, Raquel, quando tu tem uma dificuldade financeira, o que que tu faz? Tu corta os supérfluos. Tu não vai ao cinema, tu não compra presente. Se tu tinha pensado em ir visitar um parente, tu não vai. mesma coisa que tem que fazer na prefeitura. Mas a prefeitura já não está fazendo ou, pelo seu ponto de vista, está muito aquém ainda? Olha, eu acho que o prefeito Buligon ainda não conseguiu implantar o seu governo porque ele ficou prefeito agora, entendeu? Ele está tentando fazer isso. E eu acho que agora é um momento muito difícil para ele desembarcar muita gente do governo, até mesmo porque ele está tentando fazer um projeto político. Então, eu diria que ele não fez a reforma política que tem que ser feita, né? Ele precisa cortar mais gastos? Precisa. Só que eu acredito que ele, se, né, acontecer, quem vai fazer isso vai ser quem é o próximo prefeito. Eu acho que agora não quem seria vai participar... o momento estrategicamente. Não, eu acho que... Estratégico. Ele não tem como... Ele cortou alguns cargos, teve que receber alguns de volta, entendeu? Ele fez um corte de 200, mas recebeu, acho que, praticamente 100 de novo. Entendeu? Porque pelo que a gente vê nas publicações, nos jornais. Mas, enfim, falar de um projeto novo. Quem pegar Chapecó vai ter que fazer uma varredura dentro da prefeitura. Tem como fazer uma boa administração, tem como fazer o melhor para Chapecó. Primeiro ponto, cuidar o que se dá para as empresas terceirizadas. Um dos questionamentos é o estacionamento rotativo que eu venho colocando muito nesses últimos dias em pauta lá na Câmara, que é a arrecadação que tem o estacionamento rotativo, que a verba do estacionamento rotativo, ela teria que voltar para onde? Para o trânsito. Teria que ser... Carimbada. Teria que voltar especificamente para o trânsito, em obras para o trânsito. E o que é o trânsito? Ou é vias, ou é placa, sinalização, enfim... Não se aplica milhões em placas e sinalização, em pintura de faixas, mas sim no recapeamento das vias. Recebemos agora 10 milhões, vamos receber mais 20 por um projeto aprovado também pela Câmara de Vereadores para recapear as principais vias. E eu venho colocando que se a prefeitura tiver um posicionamento, o próximo prefeito tiver um posicionamento aonde se coloque uma licitação ou se chame a empresa e faça com que isso aconteça, nós teríamos a nossa cidade um tapete preto inteira. Porque Mas é muito difícil dinheiro. De entender, vereador, eu não sei se os demais aqui concordam, que a prefeitura renuncia esse dinheiro. É difícil dizer, poxa, mas a prefeitura podia receber, porque a fala de mais de um vereador da oposição é essa, como Chapecó contratou um serviço, terceirizou o serviço do estacionamento, recebe um mínimo e dá a Deus a uma boa quantia de dinheiro que fica com a empresa que venceu. E que leva embora de Chapecó. Pois é, que leva embora. Mas em sã consciência... Que prefeito acha interessante isso? Não, é aí que vem a gestão. Tem que fazer gestão. Eu não posso te dizer que o governo que está aqui fez ou não fez. Eles colocaram que fizeram análise e não vale a pena. Mas assim, ó, quem é empresário, quem faz cálculo, quem conhece um pouquinho de financeiro, vê que não tem lógica a fala que eles colocaram, que não é viável para a prefeitura. Pois é. Mas aí eu sou daquela seguinte opinião. Eu tento... Erro, mas tentei. Agora, dizer que não dá e sempre deixar o pessoal levando o dinheiro embora de Chapecó, que não é aplicado na nossa cidade, que todos sabem que a empresa que é a responsável pelo estacionamento rotativo hoje não é de Chapecó, então a gente fica nessa fala. Então, eu preciso... eu acho que para conhecer Deus, tu tem que morrer, né? Quem não mora não conhece Deus. Então... Se nós não tentarmos, nós não tivermos uma ousadia, uma certa ousadia em fazer a coisa acontecer, mas aí precisa o prefeito fazer isso. Eu acho que precisa mudar o governo que está, a posição que está, os secretários que estão, que já foram mudados muito, como eu falei nesses microfones aqui, que o prefeito Buligon, quando entrasse, ia fazer uma troca de secretariado, entendeu? E fez... Entendeu? Tomara que ele esteja bons resultados, porque é que nem eu te falei, se quem ganha eleição, que governe. Se foi o PSD que ganhou a eleição, que governe. Na próxima eleição, se for o PCdoB, se for o PSB, se for o PDT, enfim, o partido que for... Que governe Chapecó, mas governe para as pessoas. Pois é, e dá para dizer que esse atual governo fazendo essa crítica não está focado nas pessoas, porque é uma coisa muito natural, né? Não precisa nem dizer, por exemplo, o governador sempre diz, nós vamos governar para as pessoas, né? Sempre foi o mote do Colombo, essa gestão é para as pessoas. E eu pergunto, mas isso seria para quem, se não para as pessoas, né? Se não para o eleitor, para melhorar a vida do cidadão em todos os aspectos. Num contexto de crise deflagrada, num contexto em que se diz, vocês da oposição, olha, 2 milhões milhões é para fazer chover. O prefeito diz não é bem assim. Tudo que é programa que se lança, tudo que é iniciativa que se toma, requer mais e mais dinheiro para que seja implantado. Isso é na saúde, isso é na educação. Então, o ouvinte sempre fica dividido. Como a gente muitas vezes não vai lá atrás e não vai mesmo da contabilidade da prefeitura, a gente fica dividido entre essas duas colocações. O PDT com 2 milhões por dia faria chover. Vamos lá, no que o Diego falou, mas o Diego falou que o Boligão assumiu agora, que está falando do governo a partir de agora. Para mim, o Boligão assumiu há 3 anos atrás. E quem estava governando Chapecó era o Boligão. O Caramoro só tinha o nome de prefeito. Não se via ação nenhuma do ex-prefeito. Basta dizer que ele abandonou o Chapecó, foi embora. Cara, abandonar um ano de administrar uma cidade como Chapecó, eu acho que aí já. É costume em Chapecó, né? Mas é histórico. Vamos fazer um levantamento de quem se elegeu e cumpriu o mandato. Mas eu tenho dito que é o seguinte: eu não sou ninguém para julgar ninguém. Cada um faz o que sua cabeça manda. Tá? Se eu for prefeito de Chapecó um dia, eu vou cumprir os meus 8 anos de mandato. 8? Não, só 4. Né? 4? É. Possivelmente não tenha mais reeleição. É lógico. Né? Mas é que, assim, pela vontade que eu tenho, eu precisaria uns 10 anos de mandato. Que né? É pra colocar a cidade em ordem. É pra colocar a cidade nos trilhos. Então, eu acho que quem não sonha não vive também. Tá? Eu não sou ninguém pra julgar quem foi embora, quem deixou, quem não deixou. Eu acho que é um momento para nós pensarmos um projeto para Chapecó. Nós ficar aqui atirando pedra no A, no B, no C, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos vir aqui na rádio, ir na televisão, enfim, onde a gente for nos canais de comunicação, e apresentar uma proposta. Era justamente esse era o divisor. É um gancho sobre essa questão do estacionamento rotativo. Se foi feito um levantamento e era inviável, uma empresa privada iria assumir isso? É uma questão, né, de se analisar. Outra questão que teria que se repensar também é a questão da merenda escolar. A terceirização da merenda escolar são muitos recursos que se evadem de Chapecó, que vai embora para outros espaços. Em vez de municipalização, não é. É privatização, né, é terceirização da merenda escolar, agora também no Estado. Né? E outro gancho que eu queria conversar a respeito é a questão do nosso deputado Minotto, que quando se refere a cargos, não é cargos, é que o governo também aceite os nossos pleitos, né? Como, por exemplo, essas pautas. A pauta da educação que a gente tem como bandeira principal e que o governador, num canetaço e no apagar das luzes do ano de 2015, acabou com o nosso plano de carreira. Né? Acabou com o plano de carreira daqueles que educam a grande maioria dos filhos de Santa Catarina. Né, dos pais. E com a aprovação dos deputados, e aí a gente fica dividido. Se também os deputados entenderam que essa era a melhor saída, como é que fica? Faz parte do governo, né? É aquela questão do que o pacote vem pronto. A maioria é a independência do deputado. Eu vejo na Câmara, quando vou assistir sessões também, tem determinados assuntos, requerimentos que não passa porque não passa, pronto. Não é interessante se passar determinado requerimento, é rejeitado nem Chapecó, dá... né? Chapecó, uhum. Pois é, e o que sobra em relação a projeto? Dá para fazer melhor? Dá para fazer mais? O simples fato de municipalizar seria o ideal? Quer dizer, olha, vamos trazer para a gente isso, vamos trazer para a gente aquilo, mas tem condição? Se o ritmo, se o mote tem sido justamente terceiriza, porque aí você não tem toda a questão trabalhista, legal, etc, etc, etc. Se as administrações no plural estão buscando esse caminho, vale a pena chegar para a população e dizer, olha, vamos fazer o inverso, vamos municipalizar. No momento em que se discute muito o papel do Estado, o Estado geralmente tem uma mão lenta, pesada e muito pouco competente. Infelizmente, a gente vive num Brasil em que o Estado podia cuidar mais do que lhe compete e colocar menos a mão onde não deve, porque só atrasa, corrompe, emperra. A gente vive essas duas realidades. Parece que o que é privado é feito para ser lento, caro e não funcionar. Dá para chegar para Chapecó e dizer, peraí, vamos municipalizar alguns serviços? Olha, eu acho que a merenda, Diego, deixa eu só iniciar, depois tu termina. Falando em merenda escolar, Chapecó produz tudo. o que precisa para servir aos nossos alunos. Não há, nós temos uma, eu vejo aqui na nossa feira de agricultura, muito forte, muito bem organizada, e que no primeiro ano do governo Luiz Henrique da Silveira, no primeiro mandato dele, eu ainda na época estava na direção do Colégio Marechal, e se pegava muita merenda diretamente do agricultor, e hoje é possível se fazer isso. É possível se fazer isso. Do leite ao feijão, tu tem tudo aqui em Chapecó. Não há necessidade de vir produtos de fora, né? E aí você vai acabar investindo esses recursos que são evadidos, que vão embora daqui, vai girar dentro do próprio município. É uma fonte de renda para o nosso agricultor, melhorando também a situação econômica deles. É uma questão de projeto. O nosso PDT, ele é um partido mais voltado para o lado social, né? Para o lado das pessoas, sim. Há iniciativas que são viáveis nesse sentido de municipalizar? Vocês vão defender isso, vão dizer, olha, o PDT acredita nisso? Eu fico tentando pegar as máximas. É claro que vai haver tempo para sentar, para redigir um programa de governo completo. Mas a gente tem que entender, se vocês mesmo falam do desgaste de tantas gestões, o que é que pode ser inovado? O que é que dá para fazer diferente? Porque, nós, veja bem, puxar, né, tirar da cartola esse trunfo e dizer, olha, existe o que está posto aí e existimos nós, que nos apresentamos com uma outra via. Para quê? Essa outra via pretende o quê? Olha, com relação a isso, eu acho que é interessante esse debate. Nós entendemos que houve um corte no funcionário de carreira, os contratados da prefeitura, e com relação aos terceirizados não houve nada. Entendeu? Que eu acho que a grande demanda financeira do próprio município está hoje nos terceirizados. Porque estão aí praticamente, quanto tem de trabalho terceirizado dentro do município? E isso aí não foi nada analisado, ou foi reduzido, ou foi renegociado esses contratos, né? Então eu acho que há possibilidade, sim, de trabalhar, ter uma administração tanto com pública, como também com terceirizados, mas terceirizado com acompanhamento, com licitações, pessoas com empresas qualificadas que venham prestar um trabalho de qualidade, com baixos custos, né? Então, eu acho que isso deve haver uma discussão dentro disso aí. Mas eu entendo que tem muito o que cortar dentro das despesas do município. Que tudo aquilo que a gente vê, o movimento que a gente vê, com a arrecadação que tem de 60 milhões mês, dá para fazer muita coisa, né? E então eu acho que o município tem que ter um gestor que controle, que tenha visão abrangente do município, do que vai fazer. Porque o que acontece? O primeiro passo é ver o que vai arrecadar, para depois gastar. Agora aqui está sendo o contrário: primeiro gasta, depois vai arrecadar. Depois pede empréstimo. E não sabe qual é o tamanho do furo daí, né? Mas é que a arrecadação só se conclui no fim do ano. E aí fica até o fim do ano para ver o quanto concluiu de gasto. Senão, veja bem, é uma situação complexa essa. Porque você tem que gerir desde o primeiro dia. A conclusão da arrecadação se dá no último dia. Então é uma dinâmica a que qualquer governo vai estar submetido, né? Eu não posso, eu tenho que. Existem contrapartidas, é o que o pessoal diz, saúde. Está sempre correndo atrás da máquina, porque foi implantado o serviço tem que funcionar. Né? Essa é o grande peso sobre a cabeça de todo gestor público hoje, de todos os municípios brasileiros. É difícil encontrar, não estou fazendo aqui o papel de defesa de Chapecó, ou de Vargeão, ou de Cordilheira Alta. É a máxima que a gente ouve como um todo. Os municípios falam muito em estar sobrecarregados, em não ter muito retorno de um governo que é centralizador, fica com 60% do que é arrecadado em todo o Brasil lá. É aquela. Eu sei que é chovendo molhado, mas o dinheiro está em Brasília e o problema acontece no município. Mas assim, Raquel, eu vou colocar um pouquinho sobre o que eu penso. Eu acho que nós, a nível de administração, se o PDT, ou se eu, ou se for prefeito de Chapecó, se eu fosse prefeito de Chapecó hoje, o que eu faria? Primeiramente, eu teria os números na mão, né? Então, eu ia fazer uma análise. Sim. Se eu achasse que não fosse viável administração ficar com esse trabalho, mas pelo menos eu ia ter um contraponto e uma proposta, né, para expor no edital. Pelo menos eu ia fazer uma negociação e ia tentar barganhar mais pro município. Então esse é o papel do prefeito. O prefeito nada mais é que um comerciante dentro da prefeitura, entendeu? Para fazer as negociações para a população. Esse é o papel do prefeito. E eu vejo que tem muitas situações que a gente pega, e aí você fala que o sistema público ele é para ser feito, é para ser lento, tá caro e não funcionar. Pelo menos em 90% por isso, dos casos, a crítica burocrático, é essa. Por isso, burocrático. Por isso que também tem os cargos comissionados. Porque um governo não funciona sozinho, só com efetivos, e também não funciona só com cargos comissionados. Então tem que ter essa mescla, até mesmo porque aí faz com que as coisas aconteçam. Tem, então, muitas situações políticas no meio que daí acabam fazendo que as coisas aconteçam. Mas eu acho que quem for o prefeito de Chapecó, se um dia eu for, tá, tem que acontecer dessa forma. Primeiro tem que tomar conhecimento. É a mesma coisa que tu fazer um orçamento lá para sua casa, para tu trocar um móvel ou para tu fazer uma reforma. Hoje, se pega os orçamentos, se faz uma pesquisa, se faz uma análise e vê o que quer e qual que são as qualidades que você quer. E no serviço público tem que ser feito dessa forma. Então, não digo que os que passaram por Chapecó não tiveram essa visão. Mas eu acho que isso tá muito claro pela arrecadação, que nem você colocou. É, só vai ser lá no final do ano, visto quanto que foi arrecadado. Mas para isso, né, tem os planos que passam pela casa, os planos que passam pelos secretários do governo. Então, claro, nós, eu acho que não Chapecó, mas o Brasil, a gente vive um momento difícil na política. Eu falei a semana passada na tribuna que uma das coisas que o presidente Lula deixou de fazer pelo nosso país foi a reforma política. Quando, num momento, ele tinha a população do seu lado, o Partido dos Trabalhadores tinha a população com 60, 80% de aprovação de governo e tinha o Congresso do seu lado. E se tu conversar com o presidente Lula, se tu tiver um dia a oportunidade de conversar com ele, tu pergunte para ele qual qual é a decepção dele hoje? É não ter feito a reforma política no Brasil. Qual é o caminho do Brasil? Qual é o caminho do município que nós temos que fazer? É o que Leonel Brizola queria lá há muito tempo. Nós falarmos de corrupção, corrupção existe há milhões, há muitos anos. Eu acho que desde que foi fundado o Brasil existe corrupção. Desde que chegaram os Cabrais. Então, existe corrupção há muito tempo. Só não tão escancarada. Porque eu acho que uma vez a corrupção acontecia com o cacique, com o gerente e com, enfim, com alguns. Agora, todo mundo põe a mão no pacote, entendeu? Todo mundo, todos que estão no governo, desde, de enfim, tudo. Eu acho que agora ficou muito escancarada a corrupção no país. Então, por isso, hoje se aflora muito o sistema de corrupção. O que, a nível de Chapecó, a nível de Brasil, nós temos que fazer? Preparar as crianças da escola e saúde com qualidade para todos. Isso se nós não colocar bandeira, vereador. E nós colocarmos que somos socialistas, eu te pergunto, tu dá alguma coisa para alguém? Tu chega e se desprende do teu salário lá, R$1.000, não, eu vou dar para essa pessoa aqui. Nós estamos num país muito capitalista, ninguém vai fazer isso. E nós também vivermos num momento assim, porque tu tem um bom carro, porque tu tem uma boa casa, tu é capitalista. Não, porque tu trabalha. Então, o que nós precisamos? Se o país entrar num eixo de nós colocarmos saúde com qualidade para todos, que eu acho que nós temos condições de fazer isso, temos médico, temos estrutura pública, como que nós vamos admitir que o hospital regional tenha menos qualidade que a Uniclínicas em Chapecó? Nós não podemos. Eles não têm o equipamento que nós temos. Entende? A escola pública, a escola pública, a particular. Então, o dia que o filho do patrão, o filho do dono da empresa e o filho do colaborador estudar na mesma escola, o país vai funcionar. O dia que o patrão e o colaborador da empresa for no mesmo hospital, a saúde vai funcionar. Aí, daí para frente, Raquel, as conquistas vêm dos méritos de cada um. É isso que nós precisamos. O país só precisa disso. Nós, eu acho que falar em crise a nível nacional existe. Se nós falar a nível regional, nós, Chapecó, acho que é meio complicado. Nós não temos crise em Chapecó. Até mesmo porque nós temos que agradecer as agroindústrias que estão aqui. Nós temos que agradecer que nós temos uma cidade rica. Nós somos uma cidade rica. E nós falarmos das prefeituras que estão com um problema financeiro, eu tive na última terça-feira em Brasília para discutir a duplicação e a concessão da 282. E eu falei com vários prefeitos lá. Pega prefeito de Marema, pega prefeito de Quilombo, pega prefeito de Coronel. Um monte de prefeitura com dinheiro em caixa. Prefeito de Cordilheira. O prefeito Alceu, com dinheiro em caixa. Então, é gestão. Ah, claro, nós vamos falar, tem arrecadações maiores, tem município menor? Tem, com certeza. Nós falarmos de Chapecó, Chapecó é 200 mil habitantes, uma cidade polo. Mas eles têm muitas coisas, eles não têm o que nós temos, e vice-versa. Então, eles têm alguns problemas que nós não temos, e na contrapartida ainda. Então, nós falar que temos crise... Eu acho que a gente tem crise política no momento. Na nossa região também existe uma certa crise política. Mas crise financeira com a população, com os trabalhadores, não vejo isso em Chapecó. Não vê. Olha, eu preciso chamar o intervalo comercial, mas na volta a gente faz esse fecha efetivamente. É um momento de pensar, é um momento de introjetar, é um momento de se construir alianças. E, fundamentalmente, uma identidade para essas alianças, né? O que, que cada aliança, cada composição de N partidos tem a oferecer a Chapecó? Como é que eu faço mais? Como é que eu faço melhor? O que é que eu mudo? Que estratégia eu vou adotar para conquistar o eleitor? Infelizmente, o eleitor está muito descrente. O máximo que a gente pode chegar nesse momento é nesse adjetivo, descrença. A gente mistura tudo, a gente se sente ofendido pela falta de hospitais e pela crise. Na verdade, quem está sem crédito é os políticos, né? Justamente, mas a gente vê, quando a gente se depara com um mal feito, parece que tudo acontece na nossa rua, na nossa casa. Então, a gente fica conduído porque o Rio Grande do Sul faliu, a gente fica mal porque a saúde no Rio de Janeiro faliu, e vai ser difícil partir para essa conquista. A pergunta foi muito nesse sentido. No momento em que estão se começando a pensar, eu acredito que tem que se buscar nomes, mas tem que se buscar ideias novas. Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:48. Só a Avan vende tudo que você e sua família precisam em um só lugar. Aproveite essas super ofertas da Semana de Bebês da Avan. Cadeira para carro Safety 15 a 36 quilos por R$ 119,99. Pacote econômico fralda descartável Yo-Yo Baby somente R$ 17,99. É muito barato. Variedade, qualidade e preço baixo é na Avan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, é tudo de bom. A Águia Tech Informática oferece a seus clientes, além de assistência técnica, venda de equipamentos periféricos e suprimentos, especializada em impressoras e notebook. Consulte também a opção de locação de microcomputadores, notebooks, impressoras multifuncionais e data show para empresas e eventos. A Águia Tech Informática também conserta e instala película em celulares e presta assistência técnica em tablets. Águia Tech Informática, Avenida Nereu Ramos, 1510E, em Chapecó, telefone 3329-7980. Volta às aulas é com a Calçados Novo Hamburgo. Grande promoção no setor de mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. É isso mesmo, mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. Não perca tempo, corra para uma das nossas lojas e aproveite esta super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato.

Faltando 5 minutos para as 10 horas da manhã, é o momento em que a gente conversa com o ouvinte. O Gilmar diz o seguinte: ainda bem que o Lula, lá atrás, não fez a reforma política. Senão, hoje, o Brasil seria comunista e nós estaríamos vivendo uma guerra civil. Está bem preocupado aqui, né? São as leituras. Esse é o bom do programa, é quando, assim, sem ofender, a gente consegue dar voz, dar vez a muita angústia. O Brasil hoje está perguntando, está se questionando, o brasileiro está fazendo isso. E, sinceramente, eu acho isso um processo saudável, né? Depois a gente vai entrando na normalidade, se Deus quiser, num nível de contentamento maior, mas agora é época realmente de queimar a cabeça tentando entender, né? É aí que está a situação. É, quando você, por exemplo, é um empresário, você toma determinada atitude, tu não fez, tu deixou de fazer aquilo, bah, se eu tivesse feito, eu podia ter acertado. Se eu fiz, errei, bah, não, eu fiz, errei, mas se eu não tivesse feito, eu fiquei na dúvida. E o Brasil ficou na dúvida. Se tivesse acontecido a reforma política, né? Poderia ter melhorado? Não, sim. Mas vale a participação do ouvinte, que nem tu falou. Muito interessante, ouvinte. Porque tá nos acompanhando, muito interessante. Obrigado, Gilmar. Ele tá pensando aí com a gente. Obrigado. Olha, o ouvinte aqui não se identifica, mas ele diz bom dia, vereador. Ao Domingos. Ok, agora rapidinho. Em Cordilheira pode ter dinheiro em caixa, mas desde a última enchente caiu uma ponte e até hoje não arrumaram. E, por outro lado, o Chapecó está virado num canteiro de obras. E aí vem também a outra crítica, já vou emendar aqui, é que o Walter diz: gostaria de saber de onde o Diego tirou que o socialista tem que doar algo. Uma sociedade socialista tem por natureza a igualdade de condições, extinção da propriedade privada e, por sua vez, a extinção da exploração do homem pelo homem. O Brizola deve estar se revirando no caixão com esses representantes. Alguma coisa a colocar, Diego? Não, eu acho que a minha expressão foi na... Eu acho que o socialismo hoje, o trabalhador, enfim, a classe que é os colaboradores, nunca foram tão valorizados como estão sendo valorizados hoje. Até mesmo porque as mãos de obras estão com dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. O ministro, então, quanto Manuel Dias, quando esteve à frente do ministério, lançou vários programas de profissionalização. Então, hoje se discute muito a qualificação da mão de obra. E eu acho que exploração não existe. E a questão do socialismo, que eu quero colocar, é que eu quero igualdade. O que eu coloquei? Que o socialismo parte da igualdade para todos. A partir do momento que o filho do patrão e o filho do empregado estudar na mesma escola e o patrão e o empregado for no mesmo hospital, nós vamos ter socialismo, nós vamos ter igualdade. E quem conquistar daí para frente, por méritos seus. Tá? Porque o que eu coloquei, eu quis dizer, que ninguém dá nada para ninguém. Né? Não que eu tenha que dar, mas a minha colocação é que ninguém dá nada para ninguém. Então, o que nós podemos deixar para os nossos filhos, Raquel? É estudo, é conhecimento. Isso ninguém nos tira. E daí para frente, eles têm um caminho a trilhar. E é isso a colocação que eu quis fazer. Okay. Mas é muito importante a participação do Miguel. É Miguel? Domingos, muito importante. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E se o senhor tiver a oportunidade, nos visite no gabinete, que o senhor vai nos conhecer e saber qual que é a intenção dos trabalhos. O que foi dirigido ao vereador, tanto o Antônio quanto o Márcio Johan, eles dizem mais ou menos a mesma fala. Primeiro, o Johan não acredita na viabilidade do Diego prefeito, ainda mais por 8 anos. Ele brinca ali com o seu ato ali. Ato falho, né? A vontade de ser, olha, eu quero 2 mandatos logo. Mas ele diz: falar que não há crise em Chapecó e região, olha, porque não é um trabalhador assalariado. Se fosse, não falaria isso. O Antônio também. Olha, dizer que em Chapecó não tem crise é ignorância. Converse com os empresários, com os empregados. Tem empresa de porte que fazia 3 turnos e hoje está fazendo 1 turno. Portanto, ele não entende de onde veio a sua fala de que não há crise no município. Tanto o Márcio quanto o Antônio. Eu acho que não há crise porque a gente não vê um sistema de desemprego em Chapecó. Aonde a gente for bater nas portas, a gente tem espaço para trabalhadores. É nesse sentido. Agora, eu não vou discutir contigo que a gente vai ao supermercado e se apavora. Tu pega 2, 3 sacolinhas, é 200, 300 reais. Tu não se consegue sobreviver com os salários aí postos. Mas não é culpa do salário. É culpa da inflação, que aí vem a crise nacional. Até mesmo porque, se nós falarmos das agroindústrias, nós temos um grande problema nas agroindústrias com o preço do milho. O milho a R$ 44 a saca, Então, isso é uma crise. Mas, assim, nós falarmos de crise, que nós temos desemprego. Crise, para mim, é desemprego. E nós não temos desemprego em Chapecó. Acho que nós temos muitas vagas. Se tu for ao Cine, se tu for bater a várias empresas... O Gui é empresário. Eu acho que ele deve estar precisando de funcionário lá. Então... essa é a minha posição, mas se eles estão vendo de outra forma, eu concordo com a opinião deles, né? Ok. É, o Newton, para finalizar aqui o que foi colocado especificamente para o Diego, ele diz: o Newton, vocês são vereadores para quê? Não aparecem nos bairros, temos que levar o problema até a prefeitura, os vereadores não estão nas ruas enxergando os problemas, é o que o Newton acredita. São fiscais de quê, né? É, então ele diz: olha, então não fala mal do prefeito e colabora, dá uma chamada aqui. O Newton. Newton, eu sou um vereador que estou diariamente nos bairros de Chapecó. E eu até vou pôr aqui uma situação. Eu fui fiscalizar a obra da São Pedro, tá? Eu fui fiscalizar a obra do São Pedro e publiquei isso no Facebook, tá? É. Mas eu fui fiscalizar mesmo. Eu tenho um amigo meu que é engenheiro de obras de estrada. Convidei ele para nós ir dar uma olhada na obra. Ir lá fazer a medição, porque está sendo colocado uma capa de 4 centímetros. Eu fui lá, chamei o responsável pela empresa. Ele veio com o medidor que eles têm, entendeu? Mas eu fui fiscalizar mesmo. Então, é uma fala, é uma situação que às vezes a gente se coloca meio em saia justa. Porque tu vai, fiscaliza. Às vezes tu quer publicar para as pessoas também ver, porque... A tua ação, Raquel, eu não consigo mostrar para toda a população só através da Câmara de Vereadores. Não consigo mostrar só através da tribuna. Você foi criticado em redes sociais daí, né? E eu fui criticado em rede social porque estava lá fiscalizando. Então, nesse ponto, Newton, eu acho que a gente tem feito um trabalho, sim. E se no seu bairro, na sua comunidade, o vereador que o senhor apoiou não está indo, me ligue. Me ligue no meu gabinete, 3361-1462, a agenda que nós vamos fazer uma visita na tua casa, vamos tomar um chimarrão e discutir quais são os problemas da sua região. Ok. O João diz o seguinte: concordo com você sobre o estacionamento rotativo, o prefeito, com todo respeito, não vê que isso é uma mina de dinheiro e que estão deixando escapar. É só prestar atenção. Quantos de 12 em 12 reais entra por dia só no centro? Quer dizer, quando você leva uma multa e vai tirar a multa, né? 12 reais. Com certeza a Câmara de Vereadores tem que tomar uma atitude sobre isso. Então, qualquer nós vamos ter que também conversar sobre isso aqui. Nós estamos tendo um cuidado com isso, até mesmo porque se a população perceber, quando você vai retirar essa multa ou tu vai adquirir um tempo, eles não estão entregando um cupom fiscal, entendeu? Então, essa é uma luta, é uma pauta minha que eu venho colocando desde o ano passado, e a gente está muito... já aprovou requerimentos, enfim, porque qualquer situação que tu for adquirir qualquer produto em qualquer estabelecimento comercial, você tem o direito de receber o cupom fiscal. Qual que é a orientação que as orientadoras dão? Você adquire o tempo ou retira a multa com elas, e se tu quiser a nota fiscal, você tem que se direcionar até a sede da empresa. Isso não existe, né? Então, aí está a nossa fiscalização também com o estacionamento rotativo. E nós temos também um trabalho que a gente está desenvolvendo agora com as vagas de deficiente físico, tá? Porque se toda a população perceber, é coisas que durante o dia, no dia a dia, a gente não percebe, mas tem uma vaga de deficiente físico. E o acesso para ele entrar na calçada. Às vezes o deficiente físico tem que se deslocar até a esquina, né? Ou 3 ou 4 boxes acima ou abaixo para conseguir acessar a calçada. Então, tem que estar disponível dentro da vaga a acessibilidade à calçada ao cadeirante, né? Então, enfim, a gente tem um trabalho, tem sido intensivo no estacionamento rotativo, e se Deus quiser nós vamos ter êxito nesse trabalho que nós estamos à frente. Olha, a gente termina aqui, o Paulo diz: Gui, espero que não aconteça, mas estou prevendo para essa eleição uma ramificação. Ele pega pesado aqui, uma ramificação da facção de Brasília. Facção é do crime organizado, mas ele usa esse termo aqui. Com a união do PT, PMDB, PP, PCdoB e PDT. Todos abraçados para criar uma nova facção em Chapecó. Espero que isso não aconteça. Também o PP Pegou pesado, Paulo, aqui. É, eu acho que depende tudo dos próprios partidos aí, que estão dentro desse conjunto aí. Que nós temos ainda, não temos ainda tratativa com partido nenhum. É natural que a partir de agora nós vamos fazer nossas reuniões, vamos fazer nossos debates, para nós ver qual o segmento nosso, com quem vamos se coligar, com quem não. E também, assim será os outros partidos também, que poderão convidar o PDT e nós vamos analisar, vamos debater, mas na verdade nós temos nosso projeto, o projeto do PDT, nós vamos seguir ele, vamos trabalhar em cima do projeto. Eu acho que o PDT é o único partido que se apresenta como renovação dentro desse contexto, porque os outros tudo é repeteco. Você já administrou Chapecó, o PT, o próprio Valduga administrou junto com o PT a Chapecó, o Boligon já administrou com o PMDB, e o PDT é a única vertente que tem aí que não participou de nenhum governo desses aí. Então, eu acho que a única renovação, é o único novo, é o único que pode apresentar um projeto diferente, é o único que pode se habilitar para ter uma candidatura, é o PDT. E eu até gostaria muito que esses outros partidos fizessem uma análise, né? Fizessem uma análise e uma reflexão e ver, né? Que o PDT é uma vertente, é uma forma, talvez, de apresentar o novo, apresentar um projeto diferente. E também ir de encontro com o ensejo da população. A esperança do povo de Chapecó para mudar isso que está aí. Como é que tu falou, está todo mundo descrente. Mas chega na hora da eleição, com o trabalho de todos os candidatos a vereador, que deve ter mais de acho que em torno de 150, mais os candidatos a prefeito, vai todo mundo estar batendo de porta em porta. E aí vai convencendo o eleitor, a população, qual será o caminho de cada um, né? Que, por exemplo, o vereador que tem mais possibilidade de ser eleito, que representa de fato aquela comunidade, e também o candidato a prefeito, que traga confiança, que traga esperança, que tenha um bom projeto, que seja diferente do que foi e do que é. Então isso aí é importante dentro desse contexto todo. E nós se apresentamos com isso. Nós temos aí diversos nomes para candidato a vereador, como também temos candidato a prefeito, se for necessário. Tem o Diego, tem o Gui, tem a Elza, né? Nós temos nomes aí que representam muito bem Chapecó e que pode fazer um grande trabalho para o Chapecó. Agora, nós estamos se apresentando não para ir lá, para usar da administração, usar do município. Nós queremos ir lá para sim, para trabalhar a população, inverter a situação que aí está. Nós vimos aí, por exemplo, que diz que o prefeito já está fazendo economia, diz que está até andando rolimão na cidade, né? Para ficou não gastar famosa, gasolina. Ficou famosa a foto do Boligon no carrinho de dele, rolimão. Que deixa o carrão dele dentro da garagem, como eu fazia o Fritz antigamente, pegava o ônibus lá no aquecimento do Palmital e vinha de onde deixava, o outro trazia o carro, o motorista trazia o carro até na cidade. Então, na política se cria tudo isso. Isso aí é prefeito criativo, se chama, né? Pessoa que está vendo, né? E o nosso prefeito aí, atual, conseguiu requintar até o participativo do PT. Agora está fazendo em todos os bairros participativo. Né? Então você vê como é que a política dá volta, né? Como a política dá volta. O trânsito, por mais que vocês queiram ou não queiram, foi requintado o trânsito do PT, essas sinaleiras que estão aí, esses sinais, são todos disso. Os mesmos que tinham botado lá na garagem, tinham depositado na garagem e hoje reformaram e está aí na praça. Olha, né? E as lombadas. Na época foram criticadas. Isso aí, né? Que também tem que ver. Quanto dinheiro entra nisso aí? É um absurdo o que tem de multa diariamente dentro dessa Fernando Machado ali da General Osório. É impressionante na General Osório o que entra de multa diariamente. É só fazer um levantamento, Diego, para ver quanto entra de dinheiro. Eu tenho. Ali. Escuta, não dá para a gente botar uma velocidade só. Umas é 40, outras é 50, parece que tem até umas de 30 ainda. E outra coisa, Diego, pedir para você que está lá, é incrível você ver a sinalização da cidade. Você não consegue, se tu chegar de fora, quer ir lá no EFAP, quer ir lá no São Pedro, você não consegue pegar uma sinalização que vá te deixar no São Pedro. Não, e uma dificuldade muito grande, porque a mulher é perdida que nem eu, placa de rua, gente. Isso tem que concordar, não tem. E umas plaquinhas que elas colocam, não dá nem para ler de tão pequena, que ainda bota escondida, tem tem muitos que estão atrás de obstáculos, né? Então, o que que acontece? Uma cidade, o primeiro ponto é a sinalização. A pessoa que chega, se sente bem, ela quer ir na universidade, vai lá tranquilamente, quer ir lá no queda do Palmital, vai, mas nós não temos sinalização nenhuma dentro da cidade. E aí está, o trânsito está um caos, né? Porque nós não falamos em saúde, não falamos em educação, praticamente, ele falou ali, o Diego, e principalmente a mobilidade urbana. Está aí o projeto. Olha, a gente encerra aqui com a participação no espaço do ouvinte, vamos encerrando também o programa, o Sari Balbinotti. Ele diz o seguinte: qual a reforma que queriam que fizesse? Socialismo é diferente de comunismo? A crise afeta o país, o Estado e também Chapecó. A gente entrou numa discussão que eu considero interessante. É a que vem os partidos? O que significa aquela sigla? Partido Democrático Trabalhista? É trabalhista? É socialista? É comunista? O Brasil tem que começar a exercitar isso, porque com 35 siglas partidárias, só pode ser de propósito, né? Quanto mais você fraciona, mais você confunde, mais a deriva fica a população. Para encerrar, alguém quer fazer algum contraponto aqui com a fala do Alçari? Eu quero. Primeiro, bom dia, Alçari. Ele foi vereador pelo PDT também, né? Hoje não está mais nas nossas fileiras, mas está sendo convidado a retornar, né? Tá bom? Um abraço, Alçari. Realmente, entre o socialismo e o comunismo existem diferenças, sim. Né? O socialismo é um degrau para chegar à perfeição. Que seria? Seria, na teoria, o comunismo, né? E eu digo que o primeiro comunista do mundo foi Jesus, né? Ele pregava a igualdade para todos. Então ele era comunista, é para todo mundo igual, por isso que ele morreu, né? Ou que morreram ele, né? Então, mas assim, essa palavra comunista, eu fui criado nos anos de ferro também, né? De chumbo. E o comunismo era trazido para a gente quando criança, jovem, nas escolas, como um mal, né? A coisa está feia, daí, quando o tempo está feio, a coisa está preta. A coisa está difícil, a coisa está russa, porque o russo era o comunista. O americano sempre foi o bonzinho, né? Inclusive nos filmes de Bang Bang. Os índios eram os bandidos e quem tirava os escalpos não era, na verdade, os índios. Quem aprendeu a tirar escalpo foram os índios com os americanos. Mas, para nós, nos passaram o inverso, né? Então, até que a gente consiga apagar essa palavra comunismo como ruim, não é fácil para essa geração de mais idade, como é o meu caso. Felizmente, eu consegui tirar isso de mim, que é uma coisa má. Eu acho que não é mal. Quando você pensa na igualdade com todas as pessoas, eu acho bonito. Acho que nós temos que ter comunismo na trabalhismo, né? O trabalhismo do PDT está ao lado do trabalhador. Porque sempre dizia o Brizola, o PDT tem lado, está do lado do trabalhador. Ele até chamava do operário na época, né? Usava muito operário. O PDT está do lado do operário. Então nós temos lado do trabalhador. Então o PDT, já por isso, é Partido Democrático Trabalhista, né? É democracia que todos têm o direito de ir. E usar suas prerrogativas. E segundo, é trabalhador, está junto com o trabalhador. Então, acho que todos são trabalhadores. E então o PDT está junto com os trabalhadores, tem um lado. Então, como é que dizia? Olha, eu quero agradecer, para já complementar, fazer das suas palavras, Cláudio, também o seu encerramento aqui, da participação, afinal o tempo está se esgotando. Mas o que que fica, porque a gente entrou, claro, isso aqui seria discussão para N programas, não um só. Mas o que que o ouvinte deve ter como a marca registrada, já que se discutiu tanta coisa, né, do PDT? O que que é o PDT, para ficar como despedida aqui? Raquel, o PDT, eu vejo a história do PDT, eu teria que ficar aqui daí até, como tu diz, né, vários programas para a gente. Mas existem os motes, a gente aprendeu, sim, por exemplo, o PT, sim, ética na política, houveram muitos motes históricos, tem como resumir, quem acompanhou já essa discussão toda, dizer, olha, eu fico com a seguinte lembrança do PDT para Chapecó? Olha, eu fico com a lembrança do Getúlio, que criou as leis trabalhistas, a CLT, que criou a Petrobras, que bem ou mal, mas é um patrimônio da gente. Eu fico com o trabalho, o pensamento de João Goulart, que queria fazer as tais de reformas de base, e por isso ele foi guindado de lá, porque não interessaria, como dizia Brizola, aos interesses estrangeiros. Então ele foi guindado. Fico com Brizola, um homem que 60 anos de militância política, governador do Rio Grande do Sul, construindo e mandando construir 6.032 escolas num mandato de 4 anos, que teve a coragem de levantar-se contra o golpe que teria sido dado já em 61, levantando a legalidade, isto é, o cumprimento da Constituição brasileira e o João Goulart no governo, né, e não o golpe militar naquela vez, e passaram ele a limpo de tudo que foi jeito, né, para ver se achava uma vírgula desse homem de corrupção. Nada conseguiram. E ficou com Brizola e Darcy Ribeiro na questão do CIEPS, que é a nossa bandeira principal, maior, que é a educação para esse nosso povo brasileiro. Completando ali, foi também governador do Rio de Janeiro, onde isso, construiu o Sambódromo, a Linha Vermelha e até hoje, né, grandes obras que são aquelas do Rio de Janeiro. E houve alguma suspeita de alguma fracatura, de alguma corrupção dentro daquelas obras? Não houve. Quer dizer, o Brizola trabalhou, construiu, fez as coisas com seriedade. Ele fez no Rio de Janeiro 503 CIEPs tem. E hoje praticamente quase tudo desativado, usando para outras finalidades, quando poderia estar lá, está estudando as crianças, né, se qualificando, aprendendo, né? Então você veja as obras que ele construiu, além dessas escolas no Rio Grande do Sul, que serviu para muitos, que eu encontro ainda hoje, gosto, não fosse aquelas escolinhas do Brizola, eu não tinha estudado. As Brizoletas. Era a única forma de estudar sem pagar, né, que era gratuito. Mas então você veja que quantas obras foram feitas. Então o PDT tem história. A história nossa é muito rica e nós temos que continuar essa história, né? Fazer a diferença. E por isso eu acho que nós temos aí com o PDT para que a gente continue. O Diego aí, que é um guri novo também, que pode nos ajudar, tem também defendido muito a nossa bandeira, os nós e todas as outras lideranças do nosso partido. E estamos enganjados nisso aí para nós também participar da administração municipal de Chapecó, mas participar de uma forma diferente, nova, e que seja voltada para a população, né? Eu acho que se nós formos administrar Chapecó, nós vamos fazer uma administração voltada para as pessoas, né? Eu acho que é necessário, porque chega do que foi, do que é. A gente sente aí um pessoal querendo mudar, querendo uma nova administração, um novo conceito de trabalho, né, que possa mudar. E eu acredito que depois de todas essas crises que houve, política, econômica, chegou a hora de mudar. E, então, acho que tudo que vem, quando se muda, vem para melhor. E o PDT que é isso, que é uma melhor, e para isso nós temos aí pessoas competentes. Vamos apresentar, quero deixar meu abraço a todos, um bom dia, e foi uma satisfação participar do programa. Agradeço a sua vinda, Gui, da mesma forma finalizamos, obrigado ao vereador Diego pela participação. Então, obrigado Raquel, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam, e o que eu quero colocar, que eu acho que o que eu tenho de herança, até mesmo por meu pai, meu avô ser brizolista, e eu herdo do Brizola, é a questão da educação, porque a partir do momento que nós dermos educação às nossas crianças, enfim, à população, nós vamos ter menos fila em tudo, menos fila lá no hospital, menos fila, enfim, porque a educação não é só saber ler e escrever, mas é a educação alimentar, enfim, é a educação no modo geral, no trânsito, na convivência do dia a dia. É isso que nós precisamos preparar as pessoas. E eu faço um apelo nesse momento a toda a população chapecoense que participem das sessões na Câmara de Vereadores de Chapecó. Participem, desprendam do seu tempo e vão conhecer o sistema. Eu acho que esse vereador vem colocando muito forte, eu acho que a gente tem tido algumas conquistas, algumas vitórias, até mesmo pela renovação. E eu venho falado, quando lá em Brasília acontecer uma renovação também, o país vai mudar. Chapecó já tem exemplo. Nessa última legislatura, houve uma renovação na Câmara de Vereadores. Está aí, uma oposição propositiva, com 7 vereadores, com atuação independente, que é o meu caso, que eu posso falar de mim, né? Sendo 5 vereadores do PT, um do PCdoB e um do PDT hoje na bancada de oposição. Então, a gente vem fazendo um trabalho. E o próximo governo é um novo projeto. É o que eu venho falando. Nós não sabemos com quem estaremos, tá? E quem ganhar a prefeitura, que faça um bom governo para todos. Faça um bom governo para Chapecó. E eu acho que se nós tivermos a possibilidade de estar no governo ou participando de uma chapa que venha a vencer, nós vamos exigir isso da mesma forma que é o trabalho que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores. Com proposição, buscando a melhor alternativa para Chapecó, buscando a melhor alternativa para as pessoas. Então, eu faço um apelo. Também, como presidente da Camosc, faço um apelo. Pessoas que não participam da política, que venham, nos procurem, se filiem a qualquer partido, não precisa ser no PDT, a qualquer partido, se filie e participe da política. Porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, eu faço um apelo mais uma vez à população. Participem da política, porque eu fui participar da política até mesmo porque, num determinado momento, eu precisei de uma situação e não tinha ninguém para me representar. Então, eu pensei, eu vou pegar o meu grupo, né, vou fazer uma campanha séria, e vou entrar lá e vou fazer um trabalho ético e de qualidade. E aí está, e quero que a população nos avalie e faça esse questionamento. Então, eu peço, mais uma vez, participem da política, vão à Câmara de Vereadores e conheçam os vereadores que vocês vão eleger no próximo Legislativo. Obrigado, um bom dia a todos. Olha, dessa forma a gente se despede. Obrigada a você que nos acompanhou, que prestou atenção, que interagiu. Já extrapolamos o tempo, então, sem mais. Eu tenho uma mensagenzinha aqui, ó, do Brizola ainda, né? Devemos investir nas crianças para que as novas gerações tenham, sobretudo, a coragem para fazer aquilo que nós não fizemos. E a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque olha quanta geração passando, né? Quanta gente que era bebezinho, já cresceu, já virou adulto e a gente continua sendo o país do futuro. Um abraço e até amanhã. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.